Ora então, muito bom dia a todos e a todos. Viagem, e estamos aqui com mais uma emissão que tem por título Viagens da Saudade. Ora, hoje somos o 31 de março de 2026 e esta será a última emissão deste mês, no mês de março. E então eu espero que vocês estejam bem, passassem uma ótima semana e estaremos aqui com vocês das 9 até ao meio-dia. E quanto à nossa meteo, estamos com 6 graus, mas tempo nublado, mas vai fazer bom. E então vamos continuar com as nossas músicas portuguesas e uma ótima manhã para vocês todos que estão aí desse lado à escuta da Rádio Arcancel 96.2. E vamos já continuar com a música, e que vai ser quem? Roberto Carlos, que devale tudo isto. Então, ótima manhã para todos e uma ótima terça-feira. Isso só me deixa triste, sem vontade de viver. E o meu amor que é puro, pode crer meu bem, eu juro, é tão grande que duvido que outro igual possa ter. Tanta coisa boa existe, e eu aqui meu bem tão triste, é demais qualquer minuto sem você. Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer. Suportar eu não consigo tanto tempo sem te ver. Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar. E não sei até que dia eu terei que te esperar. Meu sorriso é tão triste, já nem sei mesmo sorrir. É demais qualquer minuto sem você. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Pra mim voltar, minha vida outra vez alegre vai ficar. Toda essa tristeza de repente vai ter fim no dia que você voltar pra mim. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Ora, vimos de escutar Roberto Carlos, de que vale tudo isso que você não está aqui. Não está aqui, mas estou eu. Então vocês estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com a emissão que tem por título Viagens da Saudade. E vamos ficar então com Leonardo. É para você que eu canto, não sou eu. É ele que vai cantar. Então, uma ótima manhã. Quanto mais o tempo passa, mas eu quero ter você. Cada beijo que você me der faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. Por você que canto, é por você que canto. Olha, que estamos, Leonardo, e por você que eu canto. Então vamos continuar com Dino Meira, Cantigas de Portugal. Então vamos até Portugal. Portugal é trovador, trovador canta do amor, canções sabias, mas também é palhador, palhador nos arraiais e romarias. Do Algarve até ao Minho, rapazes e raparigas vão dançando no caminho, cantando suas cantigas. Canta e baila, as tropas de norte a sul, iluminar este nosso céu azul. Neste cantinho minha alma até se agarra, cordões de um casaquinho, da viola e da guitarra. Que nostálgica harmonia arrebata as almas sãs, alentejanas. E que suave a alegria das lindas canções verãs e três montanas. No Minho de Oiro de Lua, no inverno a diversão, com as voltinhas da chuva e os requebres do malhão. Canta e baila, cachopas de nossa sul, iluminai este nosso céu azul. Neste cantinho minha alma até se arada, cordões do casaquinho, da viola e da guitarra. Ouvindo a franca alegria das tricanas de Coimbra, dançando vira, com ciúmes junto à ria, bem pertinho está Coimbra, que até suspira. Faces cor de morango, dança alegre Zé Povinho, no Ribatejo e Fandango, no Algarve corridinho. Canta e baila, deixa para a nossa sul, iluminar este nosso céu azul. Neste cantinho a minha alma até se agarra, cordões do casaquinho, da viola e da guitarra. Chegou o verão, sim. Só penso em voltar para o meu país. Passo o ano a sonhar com o sol e o mar do meu paraíso. Adoro Trás-os-Montes, o Minho e o vinho verde. Um dia irei voltar, porque só aqui eu quero viver. As nossas ilhas com sua beleza tão natural. Adoro o Alentejo e a nossa beira vou visitar. Vou a Fátima, o santuário para Nossa Senhora me abençoar. Pois é, a vida é bela aqui na Rádio Arcancel 96.2 e vimos de escutar Henrique Matos, Eu Gosto, Eu Amo Portugal. E vamos continuar então com o nosso Jorge Ferreira, já que a vida é um malhão. Isso é verdade, a vida está muito, muito diferente de antigamente. Então vamos ouvir o nosso Jorge Ferreira, já que a vida é um malhão. A Mónica também malhou, a Mónica também malhou e teve um rico malhão. E

doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços que eu desligo meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei. Tô correndo em encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado. Não me arrisco na banguela. Eu sei. Todo dia nessa estrada. Penso nela, já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Olho o horizonte e vou em frente, tô com Deus e tô contente, meu caminho eu sigo em paz. Eu sei. Ora, então são 9 horas e 28 minutos e estamos à escuta do Roberto Carlos, caminhoneiro, que anda por aí, por essas estradas fodas, que é só viagens, só viagens. Então nós estamos com um programa que tem por título Viagens da Saudade. Para esses caminhonistas todos, que tenham muito, muito cuidado pelas estradas, e para todos quem vai a viajar por aí, por esse mundo fora. Então, uma ótima terça-feira para todos. Todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei no para-choque um coração. Ora, e vamos continuar com os nossos amigos de Borguinha, quer viver e gozar. Então é o melhor que a gente tem, é viver e gozar. Então enquanto a gente puder gozar, vamos para a frente. sozinho nesta minha longa caminhada. Sei que nunca vou estar sozinho. É assim que eu levo a vida, sem perder nem um segundo. De viola atrás das costas, toca sempre aquilo que gostas. Aproveita o quanto possas antes de ires para outro mundo. Le 02 38 43 48 00. No sol do vento que chama teu nome, há um silêncio que nunca consome. A maré sobe, sussurra por nós, traz teu eco na espuma e na voz. Barco sem rumo no peito do mar, leva promessas que não vão voltar, mas no horizonte insiste a luz, como um segredo que o tempo conduz. E o farol aceso corta o medo na noite. Farol da saudade a brilhar, guia teus passos no mar. Se estás perdido em vão, segue a luz do meu coração. Farol que nunca se apaga, tem final. as ondas contam histórias sem voz de quem partiu e deixou só nós. Na areia o tempo vem desenhar teu nome que insiste em voltar, e o vento que passa nunca disfarça que ainda esperas por mim. O farol da saudade a brilhar e a teus passos mudar. Se estás perdido em vão, segue a luz do meu coração. Então à escuta de Diana Tavares, música com solidão. a solidão não mora aqui. A solidão está sempre aqui nas ondas da Rádio Arcanciã 96.2. E vocês estão na companhia de Lourenço até ao meio-dia, com uma missão que tem por título Viagens da Saudade. Então, e continuamos com o explodim do No Forró, uma canção que vem de sair há 12 dias. Então, vamos ficar à escuta desta bela música. Cuidando do neném, pra minha esposa sair pra dançar forró. O que eu fiz não é da conta de ninguém. Ela pediu de um jeito que eu tive dó. Mulher bonita igual a minha, ninguém tem. O povo sabe que ela é o meu xodó. Longe de mim, o meu amor não apronta. Afinal de contas, foi uma noite só. Ela saiu com direito adquirido. Fui um perdido, hoje sou um homem bom. Quantas noites eu cheguei de madrugada com a camisa manchada, lambuzada de batom. Eu expliquei, ela entendeu, eu não esqueço. Eu reconheço que já aprontei demais. Por isso hoje faço tudo que ela quer. Entre marido e mulher, os direitos são iguais. Foi uma noite só, foi uma noite só. Fiquei em casa pro meu bem dançar forró. Foi uma noite só, foi uma noite só. Ela foi pro forró e a baba pro forró bodão. Fiquei em casa cuidando do neném. Pra minha esposa sair pra dançar forró. O que eu fiz não é da conta de ninguém. Ela pediu de jeito que eu tire dó. Mulher bonita igual a minha, ninguém tem. O povo sabe que ela era o meu fodó. Longe de mim, o meu amor não apronta. Afinal de contas, foi uma noção. Tenho certeza que deu conta do recado. Nenhum Ricardo nela vai passar a mão. A gente vive em uma democracia. Em casa é só alegria, sem chance pro Ricardão. Não fui nela por causa do neném. Não sou babá, mas acredito no meu taco. Eu troco fralda e esquento a mamadeira. Não escuto faladeira pra ninguém mexer o saco. Foi uma noite só, foi uma noite só. Fiquei em casa pro meu bem dessa forró. Foi uma noite só, foi uma noite só. Ela foi pro forró e a baba pro forró bodó. Foi uma noite só, foi uma noite só. Fiquei em casa pro meu bem dessa forró. Foi uma noite só, foi uma noite só. Ela foi pro forró e a baba pro forró bodó. Moça bonita lá nas bandas do fundão, perguntou da minha vida, respondi eu sou peão. Falei que tinha fazenda, gado gordo de montão. Ela abriu um sorriso largo, cheio de má intenção. Agora a moça quer conhecer a criação, mas eu só tenho um galo magrelo e um cachorro pedichão. Moça, cê me desculpa a mentira que contei. Sou um peão pé rapado, nem um boi eu arrumei. De posse só tenho mesmo esse pobre coração. Não tem luxo nem riqueza, mas vale mais que 1 milhão. É. Falei que tinha fazenda, gado gordo e leitão. Ela abriu um sorriso largo, cheio de má intenção. Agora a moça quer conhecer a criação, mas eu só tenho um galo magrelo e um cachorro. cachorro pé de chão. Moça, cê me desculpa a mentira que contei. Sou um pirão pé rapado, meio um boi eu adumei. De posse só tenho mesmo, é esse pobre coração. Não tem louço nem riqueza, mas vale mais que 1 milhão. Quebra nós dá um jeito, se trair nós manda embora. Onde tem mulher bonita, nós vai sempre, não tem hora. Se a vaca for pro brejo, nós dá um jeito de tirar. Quem tem boca vai a Roma, o importante é chegar lá. Se a Kombi pega fogo, nós sabemos apagar. Nós é pau pra toda obra, nós sabemos se virar. Então estamos à escuta de Explodir no Borró. E a seguir vamos ficar então com a nossa viagem. Vamos então até Açores com uma bela viagem de Elda Pereira, Viagens ao Açores. Eu matei uma saudade que durava 20 anos. Eu matei uma saudade que durava 20 anos. Amigo, é mesmo assim, quem vai aos Açores agora? Amigo, é mesmo assim, quem vai aos Açores agora? Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer ir embora. Quando o tempo chega ao fim, já vi coisas de mil cores, muito que já viajei, já vi coisas de mil cores, mas lindo nunca encontrei um lugar como os Açores, mas lindo nunca encontrei um lugar como os Açores. Mas foi naquela casinha que eu dei os primeiros passos. Mas foi naquela casinha que eu dei os primeiros passos. Muitos saíram à fora buscando outros ideais. Muitos saíram à fora buscando outros ideais.

amor. Escolhi uma rosa amarela pra deixar em sua janela como última lembrança. Mas você tem que entender. Nesta madrugada eu vou cantando. Ao som dessa vida, isto sim é que é bailar. e caiu no meio da nossa intenção. Apaguei teu nome, mas não resolveu, porque aqui dentro nada se esqueceu. Você foi embora, mas deixou em mim um coração tentando te chamar sem fim. E eu aqui procurando o sinal de um amor que já não é mais real. Tô sem sinal de nós, mas meu coração ainda chama tua voz. Mesmo offline, eu sinto tua voz em cada memória que insiste em doer. Tô sem sinal de nós, mas não sei viver. Consegui de ver. As nossas fotos viraram lembrança, e a saudade não perde a esperança de um dia você resolver voltar e o meu mundo reiniciar. Me leva até você dizendo que ainda me quer. E eu aqui, refém do final de um amor que ainda parece tão real. Tô sem sinal de horas e 5 minutos e estamos à escuta sem sinal de nós. E a seguir vamos continuar então com quem? Ora, vamos andar uma voltinha de comboio. Então vamos escutar o Apita o Comboio.

E aos nas Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Ora, pois então, são 10 horas e 20 minutos e estamos à escuta de Mário Gil, Pelos Caminhos de Portugal, e a seguir vamos ficar com Clemente, Teu Açúcar. Eu espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Então vamos e continuamos com as nossas belas músicas, que será tão Clemente, O Teu Açúcar. Se quiseres ficar comigo para uma noite louca, ai, eu juro, meu amor, que adoço a tua boca. Todo um beijo lhe é tão doce, com cheirinho a canela. Eu quero beijar teu corpo. Se quiseres ficar comigo para acordares na minha cama, ai, eu juro, amorzinho, que eu adoço a tua chama. Dou-te um beijo de carinho com sabor a abacate, e depois de um bom vinho eu serei teu chocolate. Quero ser o teu. Pois é, vimos de escutar Clemente, Teu Açúcar, uma canção que vem de sair há 3 dias. Então vamos continuar com as músicas e desta vez vamos continuar com Cláudia Nayara, com A Força de Deus. E esta música foi pedida da parte de Manuela de Araújo para o seu marido Manuel também, e não esquecendo Rosi, a Glória e Olívia, e então para ela também, para todos os animadores. E por minha parte, muito obrigado e um ótimo dia que eu lhe desejo. Então vamos ouvir Cláudia Nayar com A Força de Deus. Que me ilumina.

sereia, sereia. Plonizóia, plonizóia, plonizóia. Deixaste o teu olhar triste aqui dentro de mim. 10:44 aqui nas ondas da Rádio Arcanciel 96.2. E então estamos à escuta de Júlio César, quando tu partiste. Tu que sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui, tu que existes para mim. Outro amor eu conhecer, quando a saudade dormir, sei cada beijo que eu dera dizer em homenagem a ti. Sabes quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui, tu que existes para mim. Tiver o que fizer, tudo vai dizer que estás em mim, amor, amor, amor. E cedo ou tarde, ao teu lado estarei. Quanto eu te amei, tu que sabes que chorei, tu muito além, longe daqui, tu existes para mim.

saudade. Tenho mil noites de amor para ofertar-te. Te dou a minha própria vida se quiseres. De o conquistar.

fantasia. Tornar realidade um sonho meu. Jamais eu poderia imaginar e explicar o que me aconteceu. Continuamos então com a nossa romana, Quem Te Dera. Pensas que eu vou cair sem ter o teu colo e que vou logo afundar-me perdendo o teu chão. Não vou saber dividir, ai, o trigo do joio, nem conseguir retocar-me sem as tuas mãos. Só que tu não sabes que a fé renasce quem acredita e nem sequer pensas que a minha será meu sol. Deixa-me informar-te que a submissão ficou insubmissa. Podes bem deixar-me porque eu não deixo de ser quem sou. Quem te dera, fez o brilho da minha estrela e a força que eu tenho dela que me faz começar do fim. Quem te dera, fez a luz que hoje me empodera e sentir que o amor impera e o meio brilho da minha estrela e a força que eu tenho dela, que me faz começar no fim. Quem te dera ter a luz que hoje me impera e sentir que o amor impera e o maior é o amor por mim. Quem te dera a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, quem te dera? Quem te dera a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, quem te dera? Meu bem, quem te dera a ti? Quem te dera, quem te dera, quem te dera a ti? Quem te dera, quem te dera, quem te dera a ti? Quem te dera, quem te dera, quem te dera, quem te dera, quem te dera, quem te dera, quem te dera a ti? Quem te dera ter o brilho da minha estrela e a força que eu tenho dela, que me faz começar do fim. Quem te dera ter a luz que hoje me empodera e sentir que o amor impera e o maior é o amor por mim. Quem te dera a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, ai, quem te dera? Quem te dera a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, ai, quem te dera? Ora, estamos à escuta em tom do Romana, quem te dera, e a seguir vamos ficar com Sara Rubem Aguiar. Sara, por que foi aquela carta a dizer? Correto, são 11 horas e 14 minutos e vamos escutar Rubem Aguiar, Sara. E então, como estamos a chegar à Páscoa, eu vou passar aqui um hino que tem todas as mães, um fado de homenagem, as mãos da minha mãe. Então, a gente, se as tem longe, temos que pensar nelas também, não é? Então vamos ouvir este fado que é as mãos da minha mãe. Olho para as minhas mãos e vejo as tuas, o mesmo traço, a mesma forma de agarrar. Lembro-me de ti a varrer as ruas para que a mim nada pudesse faltar. Mãos que lavaram a roupa no cozeram o pão e o destino, que me agasalharam quando eu tinha frio, e guiaram os passos do meu desatino. Eram mãos de seda, eram mãos de ferro, mãos que rezavam ao cair da luz. No peito a saudade que encerro tem o perfume que a tua mão produz. Mãe, se eu pudesse beijar-te de novo e agradecer o que a vida te deu, és a rainha mais pobre do povo. Caminho para chegar ao céu. Estão velhas, cansadas, paradas, marcadas pelo tempo e pelo labor, mas para mim continuam sagradas, pois são o verso do meu primeiro amor. Perdoa, minha mãe, se não te disse que o meu coração sentiu, que antes que a noite o mundo cobrisse, foste a luz que na minha alma subiu. Tão bonita música do fado homenagem às mãos da minha mãe. E vamos ficar então com o nosso Dino Meira, Saudades de Verão. Ai, isso ainda está muito longe, o Saudades de Verão. Então vamos escutar esta bela música. Eu sinto saudades do

Senhor. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Nas margens do Rio Douro, fui a Chaves e Valpaços, terras de muito aconchego. Fui a Murça e Vidago e fui dormir a Lamego. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual. Que é tão bela, e segui para Vila Flor. Vi Miozinho de Douro, terras de sedução. Fui a Miranda do Douro, Mondim de Basto e Pinhão. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual. Durante a excursão em São João da Pesqueira e Santa Marta de Panaguião, vi Bragança e Vimioso, terras com muita pinta, vi nascer de cavaleiros e freixo de espada à cinta. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro. Terra onde eu nasci, recordei as maravilhas que eu ali vivi. Vi Sabrosa, Lijão e Carraceda de Anciãs, Arma Marta, Boaço, Valença e Simfãs. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro, não há terra igual. Sou de Trás-os-Montes, sou de Portugal, sou do Alto Douro. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Eu vou caminhar pela estrada. Eu vou caminhar com Jesus. Eu vou pela escada do amor, eu vou ao encontro da luz, faço meu juramento, tudo que o Cristo ensinar, amando para ser amado e sempre louvando ao Senhor. Amor, amor, amor, amor, é a mensagem criada por Deus. Amor, amor, amor, é a palavra que Ele escreveu. Eu quero homens e mulheres como Maria e José. Eu quero crianças e velhos trilhando o caminho da fé. Vamos amar nosso Deus sem placa na religião. Sinta um templo de luz brilhando no seu coração. Amor. São 11 horas e 31 minutos e estamos então a meia hora do final da nossa emissão, que tem por título Viagens da Saudade, esta última de terça-feira, dia 31 de março. E então amanhã já somos o primeiro de abril, dia 1 de abril, e atenção que é o dia de Poação, tempo de todos os enganos, não é? Que a gente diz que é o dia dos enganos de Portugal. Ora, e estamos a ouvir do álbum Vou Caminhar com Jesus, e a seguir vamos ficar com o nosso dia paizão Agora é Tarde, e não podia deixar de passar esta bela música que eu adoro muito. Então, uma ótima manhã e tudo bom para vocês aí desse lado. queres ver se és o amor que eu te dei. Se gostas de mim, não me esquecias, pois sempre te amei. Todo o meu amor a ti dediquei, para ficar contigo. Tudo me fugias, por isso não querias ficar mais comigo. Tudo me fugias, por isso não querias ficar mais comigo. Agora é tarde, já não penso mais voltar para ti, porque o nosso amor chegou ao fim. Outro agora tem o que era meu. De hoje em diante, eu só quero voltar a viver, fazer tudo para te esquecer, mas não vou deixar de ser quem sou. Agora é tarde, já não penso mais voltar por ti, porque o nosso amor chegou ao fim. Outro agora tem o que era meu. De hoje em diante, eu só quero voltar a viver, fazer tudo para te esquecer, mas não vou deixar de ser quem sou. Malas cheias de sonhos e suor, o carro pronto, o peito a bater maior. Deixo a Suíça, a França, o Luxemburgo para trás. Vou à procura da terra onde a alma tem paz. São mil quilômetros a rasgar a madrugar. O café frio e a saudade na estrada, cada fronteira é um passo no meu fado, a contar as horas para estar a teu lado. O sol levanta em terras de Castela, mas é a luz de lá que me desvela. Já cheira a vinho, já sinto a maresia. Aqui sou feliz. A mãe à porta a limpar as mãos ao avental. O pai sorri, um abraço sem igual. A aldeia inteira parece que parou para abraçar o filho que voltou. O cão na mesa, o no copo a brilhar, o ar inteiro eu vivi para aqui chegar. O sol levanta em terras da Castela, mas é a luz de lá que me desvela. Já cheira a vinho, já sinto a maresia. Fly. aqui sou feliz. Cheguei, mãe. Cheguei em casa. Misturando o piseiro. tu sei guapa, botta mascia la viola, ti sciuga viva te, o estradeiro chegou e o chão vai tremer. Qual é a sua roda? Qual é a sua BR? Conta a sua história, o estradeiro te espera. Das praias do Nordeste até o frio do Sul, a nossa estrada é uma só, debaixo do céu azul. Toca a viola, parceiro, puxa o grave pra mim. Essa viagem é nossa e nunca vai ter fim. Frente da casa que o tempo marcou de cinza, a porteira arranja o mesmo choro de quem pede licença. O mato cresceu na beira, tapando o rastro da estrada, mas o cheiro de terra molhada é o mesmo da minha alvorada. Aquele cinamomo antigo já dobra a copa no telhado, parece um velho curvado, cansado do próprio passado. O vento que bate na quincha me conta o que aconteceu. De tudo que o mundo mudou, só quem não mudou fui eu. Faz hora que a alma ronda querendo voltar pro ninho, buscando no fim da tarde a paz desse meu cantinho. Não adianta correr mundo se a raiz ficou plantada. Diga hoje que eu sou daqui e o resto é só caminhada. Chão tá apagado, mas a cinza guarda o calor, como a lembrança que fica curando qualquer dor. Eu olho pro campo aberto onde a vista se perde ao fundo, e sinto que esse pedaço é maior que todo mundo. Faz hora que a alma ronda querendo voltar pro ninho, buscando no fim da tarde a paz desse meu cantinho. Não adianta correr mundo se a raiz ficou plantada. Diga hoje que eu sou daqui e o resto é só caminhada. A gente sai, a gente vai, mas o coração queima e fica preso na porteira. Horas e 48 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final da emissão que tem pelo título Viagem da Saudade. Estamos à escuta da música do Rio Grande do Sul, Meu Velho Lugar. E a seguir vamos ficar então com a nossa Karina. Karina, que diz ela, é só fogo de vista. Então vamos escutar esta bela canção. Chego perto, aí tu dás logo pra trás. Tu és vaidoso. E vimos escutar Carina, É Só Fogo de Vista, e vamos continuar com mais uma bela música que tem por título Roberto Carlos, Amor Sem Limites. E é com esta bela canção que eu vou acabar a minha missão, que tem por título Viagens de Saudades, e a gente marcará encontro então para sexta-feira, se Deus quiser. E então desejo-vos um ótimo fim de dia, tudo de bom, e depois podem ficar com a LTP Internacional da tarde, porque há Nicolás que estará cá a partir da hora e meia. Então vamos escutar esta bela canção e eu darei fim da minha missão, e estarei cá então sexta-feira com a missão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por mim mesmo, por Lourenço. Então, um ótimo fim de dia, tudo bom, e depois vou-vos deixar com a RDP Internacional para escutar algumas informações lá de baixo, e fiquem bem, tenham um ótimo dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor se aumenta. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito, do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre,